história resolver. Esses homens são de destruir índios e dons. As ligações do ser à terra, pondo a curvar o espírito. Espírito verde tenaz, a pastorear, eis a plantar. Eis a plantar a semente da fácil escravidão. Povo servil e gentil a prometer a salvação, coisa que já é pertence deste povo índio que hoje tenta ser além no animal. Aos olhos brancos nada há que se domar e atrelar, pois há muita gente envolvida nesta luta. O coração amanhece e sobre a terra